só um perigo. Mas tem igreja amanhã, eu fico nessa guerra entre a carne e o espírito. Ela quer meu chicote, olha bem pro meu porte. Mas tem igreja amanhã, eu sempre fico nessa entre a vida e a morte. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três, me pedindo um copo d'água, me tentando outra vez. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder. Minha mente imagina ela pelada. Será que vale a pena essa parada? A força que eu usei valeu de nada. E eu jejuei, eu jejuei. Será que eu tô fazendo a minha parte? Será que eu tô perdendo esse combate? Mas ela insiste em me levar pra bate. E eu jejuei, eu jejuei. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três, me pedindo um copo d'água, me tentando outra vez. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder. Diz pra mim onde isso vai levar, como isso vai ficar, se eu resolver ficar aqui. E será que ele vai ficar triste se eu não me contar? Só o perigo. Mas tem igreja amanhã, e eu sempre fico nessa entre a carne e o espírito. É que ela quer meu chicote, olha só pro meu porte. Eu tenho igreja amanhã, eu fico nessa guerra entre a vida e a morte. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três, me pedindo um copo d'água, me tentando outra vez. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ser.